chegando ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, com o Pretinho Básico das 6 da tarde. Sim, caso você não saiba, querido ouvinte, nós temos um programa ao vivo às 13 e um outro programa também ao vivo às 18 horas. O das 18 horas vem chancelado pela telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. E os queridos do Pretinho vão bem? E aí, Mr. P? Os botões da blusa que você usava. Que lindo isso. Um dia como esse. Que lindo isso, Pi. É lindo. Essa música é um clássico. É um clássico. É verdade, sem dúvida. Que bonito, Pi. Bela lembrança. Mais clássica que essa, só aquela. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Essa, por exemplo, eu não conheço. Do Cavalgada, do Roberto Carlos. Conhece, sim. É que talvez tu não tenha caprichado na... É, eu não canto bem. A Cavalgada começa assim, ó. Lembrou do Joãozinho, que uma vez tinha que fazer uma redação com o título A Cavalgada, e ele chegou na aula e entregou a redação dele, a professora pegou pra ler, já surpresa, deixa eu ver, Joãozinho, 68 folhas a redação, e a redação começava com Pocotó, e acabava depois de 68 páginas com um último Pocotó. Fala, Potter. Boa tarde, bom beleza, dia. Beleza, boa tarde. Oi. Fala aí, Geizinho. Oi, Dora. Beleza, Geizo. Tudo tranquilo, Geizo? Tranquilo, né? Essa chuva atrapalha um pouco. Atrapalha, gente. Né, Geizo? Tá, hoje... Não, Bagé tá feliz a vida. Hoje não, tá tudo... Tá alagado. Tá alagado. Tá alagado. E aí, Porazinho? Eu tô bem, tô bem. Que bom, Porazinho. Tô bem, meu irmão. Que bom, Porazinho. Sensacional, Porazinho. Descobri que o Porã ronca muito, tá? Ronca. Pois é, eu e o Geizo estiveram juntos, né? Estivemos juntos. Sabe que a minha mulher há muito tempo não reclama do meu ronco, eu achei que eu tinha parado. Me lembrou. Tava o porco. Com o nariz entupido, gente. Tava... Me lembrou o porco aqui do Pretinho da Lada. Ah, é, e o nome do porco, é meu. O nome do porco. No programa de amanhã, às 18 horas, nossa audiência querida, nossa galera, dá pra chamar assim, a nossa galera que colocou e ainda está ali. Está em terceiro lugar nos TTs Brasil. Nome do porco, a hashtag nome do porco. Amanhã, no programa das 18 horas, nós estaremos então liberando as 5 opções. Temos parciais? Não, ainda não, porque cara tem muita sugestão bacana. Então amanhã nós estaremos liberando as 5 sugestões para que então a audiência passe a votar numa das 5. Para que seja. Pode ser o Porco Paulo. Não, Porco Paulo não pode, porco, ó, porque é esse meu. Já foi inclusive pro espeto. Esse já existe, né? Porco Paulo. Então amanhã no programa das 18 estaremos liberando os nomes para a galera votar e a gente então batizar o porco, que é o mascote do Pretinho Básico. E aí, Maurício Amaral? Tudo certo, Zé Roberto. Beleza, a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem das letras, o homem dos livros, o homem do jornal, o homem das mulheres, o homem do futebol, o homem do churrasco. Davi de Corrida. Davi de Corrida. Davi de Corrida. A afinação não é a nossa. É, não. Hoje o pessoal não é dele. Segunda-feira, né? E aí, Davizinho, tudo bem contigo? Tudo certinho. Davizinho, duas informações. A primeira informação é que, por falar em Twitter, batemos a casa dos 200 mil seguidores. Brasil! Batemos a casa. Dos 200 mil seguidores no Twitter. Para nós que somos pequenos, 200 mil seguidores é um belo número, coisa, é um número enorme pra nossa bola. É o Twitter mais seguido do sul do Brasil. Sem dúvida, é o Twitter mais seguido do sul do Brasil. Davi, a segunda coisa que eu tenho pra te dizer é que no programa de hoje nós estaremos dando início à segunda fase do trote do Pretinho Básico, ligando para mulheres. Mulheres? E chamando as mulheres de gorda. O trote da gorda! Mas é óbvio que serão apenas as magras. É claro. Sim. Não sei, Pi. Não sei. Estaremos ligando cara, isso hoje. Isso vai causar um problema, cara, porque toda mulher, mesmo magra, ela se acha sim, gorda. É isso justamente, que eu falar. Então nós vamos estimular a anorexia. Vinha passando a vinha, passando aquela beldade por nós, certo? É. E aí a turma olhava e ela não dava bola. E o que nós gritava? É a nariguda mesmo. Cara, contínua, a mulher levava a mão na nariz. Eu vou escrever um nome aqui de uma que, se receber, por exemplo, vai ficar numa alegria. Vamos ver. Aí uma semana inteira. Não vou falar porque pode ser, né? Certo. Imagina. Nenhuma delas vai ficar alegre. Não, esta, não vai. Nenhuma delas. Nenhuma. Não, até porque essa também já tá meio gordinha. Então eu vou dizer assim. Então não tem falado não nome. Mostra, óbvio, não fala o nome. Mas então no programa de hoje, colegas, especialmente colegas de RBS, você vai ser trollada. Rodaca é a primeira. Melhor não. Melhor não. Pensa no amigo aqui, né? Pode até ser. Esse é um início simbólico, né? Não fale que já estou mandando mensagem de texto. Melhor não. Vamos na calma, né? Tu sabe que... Vamos com calma. Fala, Davi. Não, dessa música que o Porezinho cantou. Né? Cavalgada? Não, a outra. Pocotó? Ah, não, foi o. Ah, foi o Pio, os botões da blusa. Nos lençóis macios. Amanticidão. Então, essa parte amanticidão. Os amanticidão se entregam, né? Cidão por Cid Moreira. É, tinha uma amiga minha que achava que era aquilo que. Ela cantava Manticidão. Como se fosse uma palavra. Assim, tipo, nos lençóis macios acontecia amanticidão. Certo. Sim, tu imagina amanticidão do universo, amanticidão das pessoas. Tu olha pro Pio, olha assim, ó, que amanticidão que ele passa pra gente. Coisa bonita. Já um outro amigo meu cantava A Mãe do Sidão. Ah, é verdade. Lençóis macios, a mãe do Sidão. Ela se emocionava quando eu via. É verdade. Muito bom. Saudade de ti, Cid Moreira. Boa noite. É logo fantástico. Mais às 18h57, mais volta. Ou menos, tu volta pra fazer o salmo. Se quiser, eu faço a partir de agora e vou até às 7. Não é preciso. Não gostaria. Adoraria, mas é que temos um cronograma a ser seguido. O mágico Cronos desvenda os mistérios. É aqui no Fantástico, os muito truques. Então será um Pretinho Básico cheio de emoções a partir de agora. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques do Clique RBS. O piloto do helicóptero que caiu na Bahia, tinha sua licença para pilotar vencida. O Marcelo Matoso de Almeida estava com a licença vencida desde julho de 2005, de acordo com registros da ANAC. Não foi o mês passado. Cara, que venceu a licença dele. Não. Foi em 2005. Há seis anos. Os azulzinhos de helicóptero são muito fracos, né, cara? Tudo que é acidente de helicóptero, os caras não têm licença. É. O Bruno Marrone lá tava Isso alerta para a provável quantidade de pilotos de helicóptero que estejam fora da linha de aptidão para pilotar e que não acontece nada com os caras. Não tem acidente, entendeu? Que medo. É, que medo, né? E quanto anda de helicópteros? Como assim? No planeta. Ah, mas eu não piloto ainda, né, cara? Carona. Vai pilotar, meu. Ah, se Deus quiser. Tem a carteira. Com a carteira. Sei, meu. Com, meu. Não tem como fazer carteira assim tão rápido. Não, meu, é 6 meses tu tá habilitado. É um curso. Apto. 6 meses tu tá apto a pilotar. Vai fazer então, meu. Tô fazendo. Estacionar, né? Estacionar, baliza. Baliza. É. Aliás, tem um Patrola clássico. Tem um Patrola clássico onde a Rodaica toma aulas práticas para pilotar helicóptero. Tem no YouTube. É sensacional, porque tem uma baliza. Tem, né? Tem um tipo de baliza pra helicóptero que é tu tem que fazer, tem que deslocar o helicóptero em linha reta daqui pra lá, depois de lá pra cá. Então procure no YouTube Rodaica Helicóptero. Patrola Rodaica Helicóptero. Sensacional. Eu conheço só o pirocóptero. Bom, enfim, Geiso, o cara pilotava o helicóptero que caiu na noite de sexta-feira em Porto Seguro. A informação foi obtida por meio de consulta ao site da ANAC, que disponibiliza as informações a partir dos números de CPF ou da licença para pilotar. Aí. Agora fica aqui a dúvida, se o helicóptero não tivesse caído, quando que saberíamos que tinha expirado a licença do cara, né? É que não tem como, não sei como é que é a investigação disso, se há. É que lá, agora todo mundo que anda de helicóptero deve, sei lá, pesquisar no site da ANAC lá, pois se o seu piloto tem a licença ou não. Não, e tem um troço que é pior do que isso, porque parte do princípio que tu aprendeu a andar de bicicleta, tu sabe andar de bicicleta pro resto da vida. Tu aprendeu a andar de moto, pro resto da vida. Tu aprendeu a pilotar um helicóptero, tu sabe pilotar um helicóptero pro resto da vida. É, mas aí tem uma série de coisa, ok, vamos partir dessa premissa básica, assim. Tem uma outra questão que é a manutenção do helicóptero. Sim. Tem muitos helicópteros que não fazem a manutenção correta, que colocam peças usadas porque é mais barato e não sei o que é, bababá. Enfim, é muito perigoso, cara. Mas o que tem de gente que já morreu em helicóptero, exatamente porque voa em dia de tempestade. Ah, isso é verdade. Né? É um erro de avaliação, Vinícius, né? Vinícius Guimarães foi assim. Sim, né? E aí pode incidir nos dois problemas, na falta de experiência do cara e também na manutenção. Também. No caso desse cara, ele tinha horas de voo suficientes para pilotar, né? Tinha mais de 3.500, se não me engano. E enfim, esse não era o problema dele, né? Não, teoricamente, a experiência não lhe faltava ele renovar a licença. Sim. Mas o avião, o avião é menos perigoso, né? O avião muito tem aquela história. Tem mais recursos, né? Não, e até porque o avião normalmente tem mais de um motor, né? Uhum. O helicóptero tem um motor. É, e o helicóptero não plana como um avião pode planar, né? É verdade. Feito. É. Nos filmes dos Estados Unidos sempre cai um helicóptero. O jogador Dudu, do Figueirense, aliás, não comentamos isso no programa das 13, né, cara? O Dudu teria admitido que bebeu antes do acidente que matou 3 pessoas em Florianópolis. O atleta disse ao delegado que havia ingerido 10 garrafas de cerveja em uma festa. Ele estava voltando de uma festa quando bateu o carro que dirigia ali na Via Expressa Sul, aqui em Floripa. O jogador deve responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. O Dudu, que nunca teve carteira de habilitação, pagou uma fiança no valor de 5 salários mínimos, ou seja, R$2.725, e então foi liberado. Que problema. Aí a gente volta àquele assunto do programa da UMA, que era a impunidade, né? Ou a falta de punição, né? Para muitos casos. Mas o Dudu vai se incomodar. Nunca teve carteira. Admitiu que bebeu. É, o Edmundo tá respondendo, é. É, Paulinho. Prefeitura de Mostardas busca telhas para acabar com situação de emergência. Cerca de 500 famílias tiveram casas destelhadas devido ao temporal de granizo que caiu sobre a cidade. Mostarda, mas não falha, né? Obrigado, Maurício. Fico pensando, né, cara, imagina os caras lá em Mostardas nos ouvindo e ouvindo o comentário da produção. É um baita do lugar. Baita do lugar, Mostardas, Magnata. Pô, é muito legal, tem o farol lá. Mas não é essa a questão, Pause. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Uma questão? Vez eu fui atendido por... A questão é ainda as telhas. Ah, a telha? Que a comunidade está precisando para atender as famílias atingidas pelo granizo. Uma vez eu fui servido por um garçom anão em Mostardas, cara. Primeira vez na minha vida, que único. É, coisas bizarras acontecem. Eu só acontecem vi a bandejinha andando pelo meio das mesas do salão, assim, não. Como esta cena, né? Bizarra a cena de uma bandejinha caminhando. Era só 2 copinhos de suco de laranja, assim. Ah, ele tava equilibrando a cabeça, né? Um amigo meu tava boate no balcão, pediu uma bebida e virou, não tinha ninguém, né? Não, ele virou, não tinha ninguém, ele foi caminhar e uma coisa trancou ele, assim. Que era uma anã, ele virou a noite. A recente tinha comprado uma dose de uísque. Com energético. 20 e poucos pila aí, virou tudo nele. Né? Mas a pessoa que tava em volta teve que pagar uma dose. Por que anão é tão engraçado? Eu, né, eu já, cara, no Jackass 3. Eu vi um anão, leão de chácara da babosa. Eu já vi. É bote infantil. Bote infantil. Ela é mingau. Amigo meu, eu falei daquele meu motorista da Zero Hora que adorava a anãzinha, só gostava de anãzinha. Mas tem de tudo, né, Davi? Tem de tudo, inclusive vans cheias, neste momento ouvindo o primeiro. Não, não, amor, né, cara? Só mas, amor. Cara, amor. Falando amor, nisso, hoje aqui tivemos uma notícia de que tá saindo o novo filme da Branca de Neve, Os Sete Anões, né? O novo filme da Branca de Neve, Os Sete Anões. Tem um filme, o Jackass 3, cara, o 3D, que tem uma cena que eu já contei que é espetacular, né? Um bar normal. Aí entra um casal de anão, né? Sim. Aí entra o cara que seria o marido. Aí vai lá e dá um tapa na cara da mulher, da anã e do anão. Aí começa uma pauleira, aí chega a polícia de anão. E aí depois chega os bombeiros de anão, chega depois a ambulância, todo mundo anão. E aí todo o bar olhando, toda aquela movimentação que demora 1 minuto e meio. Aí sai todos os anões e aí fica as pessoas olhando assim. Cara, o que aconteceu? É espetacular, cara. Muito bom. Abraço pros anões, né? Os beneficiários dos planos de saúde não poderão esperar mais do que 7 dias por uma consulta com especialistas das áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia. A resolução é uma exigência da Agência Nacional de Saúde. Para as outras especialidades, o prazo de espera será de até 14 dias. Para consultas e sessões com fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas educacionais e fisioterapeutas, o prazo de espera terá que ser garantido pelas operadoras em até 10 dias. Agora melhorou. Mas não, tem que regulamentar. Tem que regulamentar. O cara paga um horror, né? Não consegue nada, né? Eu fiz esses tempos um exame e eu marquei o exame com... Não. Um exame do coração com 3 exames eu marquei com 15 dias de antecedência. porque a agenda do lugar tava lotadaça. Assim. Agora, tu é um então, privilegiado. Caso, ficaria, qual é o limite agora? 10. 10 dias. Impressionante. Pô, as agora pessoas tá tiram ótimo sangue domingo de manhã, né? Não. 14 dias. Eu não sabia disso. Tem laboratórios de, que tiram sangue domingo de manhã. Porque é um dia que todo mundo pode, né? Tá fazer a coleta, no caso. Isso aí. Agora, por falar nisso, cara, sabe o Kita, que jogou no Dupla Granal, centroavante? Sim. Claro, grande ele Kita. Tá, ele mora em Passo Fundo, tá passando por um perrengue lá. Olha, tá na UTI do Hospital Pronto Clínica e tá precisando de sangue. Pô, quem puder e quiser, por favor, dirigir-se ao Banco de Sangue Oswaldo Cruz, na entrada pela 15 de novembro, Hospital São Vicente, lá de Passo Fundo, e informar que é pro paciente João Neto. Quem não puder ajudar doando, pode divulgar isso aqui, tá? Quem manda pra gente é a Karine. Goleador da Copa do Brasil pelo Grêmio. Sim. Não, e foi. Muito alegrou a torcida do Grêmio. Tetracampeão Colorado, gaúcho na década jogou de 80. No Inter ali, no Grêmio. Pô, e esses dias quando fizeram uma comparação com os pretinhos e jogadores, tu aí é faltou eu era o Kita, né? Isso mesmo. Aliás, ontem, naquele programa que o Milton Neves apresenta antes da rodada das 4 da tarde no futebol brasileiro, o gol, o grande momento Milton do futebol. Neves é chato pra caramba. Tinha imagens do Kita isso e do Bolívar Pai. Boa. Olha só. Bolívar Pai, velho tá Bolívar. Nos ouvindo em Santa Cruz. Bacana. Tu sabe, Pedro, eu tava rindo agora que eu me lembrei daquela, sabe aquela história do bêbado no boteco, assim, e no fundo do boteco tinha um vestiário do time de futebol, tinha um campo ali adiante, e era uma competição de anão. A gente tava muito dois times de anões que iam jogar. Aí o Belo tava ali encostado assim, e passa um time de anão vestido correndo. Fardado com a camisa do Grêmio. Tem outro com a camisa do Inter, aí o Belo lá pro dono do boteco e disse: Zé, teus times de Fla-Flu estão fugindo. Tá bem, 6:18, só um último comentário aqui do nosso ouvinte, William Iserhard. William! Ele diz assim: tenho parentes em Mostardas, destelhou a casa da minha prima, diz pro Maurício. Eu já vivi isso aí na minha vida, já uma vez, acordei e tinha sem teto. Na casa de Coab, né, Alegrete, tem uma ventanilha, levou metade da casa. E é lindo, você tá numa beliche. Eu olhei assim, olha como tá claro o dia. Eu tava sonhando. Nada mais, tudo estragado dentro de casa. Mas é uma dureza, cara. É ruim. Brasilite, é ruim. Aquelas telhas, né? Sim. É uma marca ou um jeito? Brasilite é a marca. A marca. O amianto não pode mais. Agora não tem mais a de amianto. No Ceará tem casa que não tem teto. Em Lima também tem casa que não chove. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Muito bem, vamos dar uma giradinha por aí, Mr. P. Olá, bebês, me chamo Ali, sou de Chapecó e queria encontrar um guri. O Alisson quer encontrar um guri? Não, Alexandra. Eu achei que era o primeiro. Quero te encontrar. Se fosse, qual é o problema? Marcante, cara. Ia ser legal. Marcante. Calma. Pro é preconceituoso. Hemofílico. Muito pelo contrário. Tô aqui incentivando que os casais gays façam uso dessa ferramenta do Pretinho Básico. Tá bom, quero te encontrar. Aí já é demais também, né, amor? E aí, o Arthur? Nós ajudar aqui também já é demais. Tá bom, pegar a ferramenta. É, domingo, portanto, domingo ontem, 19 de junho, umas 4 da tarde, estavam em dois amigos, isso em Chapecó, saindo do elevador do Celeiro Center. Ah, o Celeiro Center. Eu tava com duas amigas entrando no elevador e aí esbarrei nele. E um amigo dele ainda disse oi pra gente. Opa. Atenção para as descrições. Ah. As descrições. Tinha alargador. Alarga? O que é isso? Alargador da orelha. Da orelha, aquele que vai alargar. Pra botar o cadeado. Ah, cara, pensei tanta coisa. Que alarga o lóbulo da orelha. Ah. Acho que era 8 ou 10 o alargador. Que não precisa, né? Não precisa usar. Tava de camiseta preta, calça escura e tinha cabelo curto. Poucas informações eu sei, mas passaram tão rápido pela gente. Eu queria muito conhecer ele. O meu e-mail, atenção, olha lá, criou um e-mail legal aqui. guridealargador@gmail.com. Acho que o Porã tem o alargador. Atenção, guridealargador. Pianjas levou o alargador. E ontem, às 4 da tarde, saiu do elevador do Celeiro Center, junto com um amigo. Manda um e-mail pra guridealargador@gmail.com. Que coisa um isso, cara. Um beijo pra todos vocês. Manda um fiadapu pro governo do estado de Santa Catarina. Vai, nós estamos... Fiadapu! Nós estamos há um mês sem aulas. É verdade. Cara. E um... É brabo isso aí, che. Pro meu pai que não gosta que eu ande de skate. Pô, é brabo isso daí, che. É, e um... Ai, que amor. Ai, que amor. Pro meu chefe. Muito obrigado se for atendida. Bacana. Mas é impressionante como a gente, quando tem uma certa idade, lá nos 13, 14, 15, a gente se apaixona de quadra em quadra, né? De esquina. Se apaixona por um alargador. Todo mundo deve ter tido umas 5 pessoas que ainda lembra hoje de um dia ter passado por algum lugar e nunca soube quem era, nome. Mas ficou quantos dias pensando e sonhando em reencontrar aquela pessoa? Porém, continua assim. É, claro, mas... É, quando tinha 13, 14, 15. Claro. Assim. Então, graças a Deus, hoje não é mais assim. Sabe que quando eu era adolescente, eu acho que as gurias tinham medo de mim, cara. Porque eu era meio... Tu era um largador, meu. Pensou, pessoal. Meio maníaco mesmo. Era meio... Meio maníaco mesmo, eu acho. Né? Meio maníaco. Tava. Não, chegava a ser tudo aumenta na vida, né, Porã? É, porque assim, eu tinha umas obsessões por certas garotas, cara. Pensou, pessoal, tipo, você garota tipo que assim, eu cruzou na infância com o Porã. Também. Eu trabalhava no banco desde muito você cedo. Você trabalhou no banco com o Porã, pode ser você. E lá tinha umas duas, assim, que por muito tempo eu... Tá, mas que tipo de mulher que tinha obsessão, cara? Mulheres bonitas, maravilhosas. Humanas. Mulheres humanas. Algumas muito mais velhas do que eu. Aquelas que tem dois pés. Algumas bem mais velhas do que eu, algumas da mesma idade e algumas no colégio. E eu acho que eu assustava. Uns tribo fu de bico, então. Não, é tudo gatinho. Ah, mano. Para, Porã. Que gatinho, isso? Você sabe que tu fica... Velha. Vamos dar uma rodada aí, 6h22, vai, Potter. Beijo aí, um abraço pro Nicolas e pra Cintia, o casal. A Cintia da Win Sports, que ouve a gente. E um beijo também pra Camila Porto. A Cintia é a mulher do Nicolas, meu. Casal que gosta da gente. Abre o olho, Nicolas. Caqueto está namorando. Teu olho, hein, Nicolas? E um beijo pra Camila Porto, sim, que nos recebeu até na casa dela. Até porque o Potter está namorando, exatamente. Tá namorando. Eu me sinto absolutamente à vontade. Me sinto absolutamente à vontade pra informar oficialmente que agora o Potter está namorando. Eu não vou divulgar o nome parabéns, da menina. Parabéns, Potter. Obrigado, para preservá-la. Parabéns, Potter. Mas estivemos juntos numa sessão de cinema, coincidentemente juntos na noite de sábado. Bem-vindo ao clube, Dino. E isso que faz coisa. Com que o Pretinho seja 100% acasalado. Amor em Paris? 100% família. Meia-noite em Paris? Acasalado. Todo mundo meia-noite em Paris. Belo filme. Filme ideal para assistir com o seu amor. É isso aí. Olha aí. Beijo pra Cacá Porto, a Camila Porto, que nos recebeu na casa dela no sábado, no Pretinho, na sua casa. Sim, tava demais. E vou ler do Testosterona mesmo. Olha. Como seria se alguns filmes fossem dirigidos por mulheres? Tem o título original, depois o título como é que seria pra mulher. Arranhados. O Poderoso Chefão, o Poderoso Cartão de Crédito. Querido, encolhi as crianças. Querido, encolhi as finanças. Cantando na chuva, lavando na chuva. Dia de treinamento, piá de treinamento. Pia de treinamento. O Exterminador do Futuro, o Aspirador do Futuro. A Hora do Espanto, a Nora do Espanto. Olhe quem está falando, olhe quem está comprando. Comer, rezar e amar, varrer, lavar e passar. Duro de matar, duro de lavar. O Estranho Mundo de Jack, o Estranho Mundo sem cheque. Até o limite da honra, até o limite da conta. A Janela Secreta, a Panela Secreta. A Procura da Felicidade, a Tortura da Obesidade. A Hora do Rush, a Hora do Blush. Show de Vizinha, Show de Cozinha. Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Copos, Taças e 2 litros de alvejante. Muito bom, hein, meu? Testosterona sabe da coisa. Muito bom, parabéns, Testosterona. Oi, aí, Paulinho. Paulinho Brito. Boa tarde. Tudo belezinha? Olha, tudo belezinha. Olha, Alexandre, obrigado pelo convite. Tá aqui de volta. RBS agradece, hein? Que tá aqui corrigindo os velhos ditados que a gente recebeu, então, os velhos ditados. É dando peraí, que... Tá ouvindo bem? Quer um retorninho? Quero um retorninho maior, ó. Agora sim, olha a informação. Brito? A Débora de Oliveira, a informação. Checo entrou ontem no segundo tempo do jogo do Inter. Olha a informação relevante da Débora, sempre relevante, sempre na hora certa. Débora, corrigindo os velhos ditados, olha a Débora, é dando que se engravida. Não é que se recebe, é dando que se engravida. Alegria de pobre é impossível. Não que tem isso? Alegria de pobre. Feito. Pensa em nós aqui, Paulo Brito. Estamos alegres e contentes fazendo Pretinho Básico e somos o quê? Pobres. Não, nós trabalhamos na RBS, nós não somos pobres. Olha. E tu, Paulinho, tá feliz? Tô feliz, sempre feliz. Feito. Quem com ferro fere não sabe como dói. Olha. Dói. Não é brincadeira. Muito bom, muito bom. Quem tem boca, fala, quem tem grana é que vai a Roma. Já dizia o Falcão, é. Olha, o Falcão que veio da Roma, é o rei de Roma, tem muita coisa lá. É o Falcão. Brito! Que, olha, Débora, a informação. São Paulo tem 5 vitórias e lidera o brasileiro. Olha a informação relevante da Débora de Oliveira e trazendo a informação, São Paulo é o primeiro do Brasileirão. Quem espera, fica com o saco cheio, Borã. É verdade. Não é fácil, Borã. Ligado. Quando um não quer, o outro não insiste. É, quando um não quer, o outro não insiste. Os últimos serão os desclassificados, não vão a Libertadores. Rebaixados. Nesse momento, o Avaí, olha, o Avaí de Santa Catarina pode cair, hein? Pode cair. Olha, pode Brito. Cair. A Débora de Oliveira, a informação. O Avaí tem um ponto. Olha a grande informação da Débora que nos traz, né? A esperança e a sogra são as últimas que morrem. É, nem sempre é só a esperança. Quem dá aos pobres cria o filho sozinho. E devagar nunca se chega. Aí, alguns ditados corrigidos. A gente obrigado, Paulinho. Feito. Paulinho Brito. Então, Paulinho, tu que tá te achando aí, eu quero saber o seguinte, já pegou a mais nova loira que chegou aqui no prédio, cara? Eu ainda não, eu sou casado, tenho filhos. Não, né? não, eu tô falando da devassa bem loira, rapaz. Devassa nas horas vagas. Cerveja sim. Leve, alto astral, gostosa e mais ainda se for bem gelada. Perfeito. Chegou por aqui, já tá arrebentando e olha, tá todo mundo bebendo devassa, como diria o Paulo Brito. Eu tô fazendo isso. Todo mundo bebendo devassa. E tá cheio de devassa por aí. Devassa no bar, tem devassa no supermercado, tem devassa na geladeira do KG. Meu Deus do céu. Aliás, tem devassa. O KG que tá em casa podia mandar uma devassinha pra nós aqui, né, cara? Agora aqui é assim, só devassa no copo, só devassa na mesa, não vem com outra cerveja, não. Quer saber por quê? Porque todo mundo tem um lado devassa. Viu, Potter? Que beleza. Coisa boa, hein? Vou dar uma notícia pra vocês, tem uma caixa de devassa pra cada um de nós. Caixa de devassa pra cada um de nós ali do lado. É patrocinadora também no programinha que eu apresento ao meio-dia, o Discorama. É verdade. Então tem uma caixa de devassa pra cada um de nós ali do lado de fora. Daqui a pouquinho a gente vai poder meter a mão na nossa devassa e fazer o que quiser com ela quando chegar em casa. Agora, botar a mão na devassa e fazer o que quiser com ela. Meu Deus do céu. Beber, né? Beber. Meter até pelas orelhas. É bom. Imagina. Ela derruba um copo de devassa na orelha. Vai aí, Davizinho. É uma delícia. Davi! É o seguinte, é uma história. História? De Silvana, que tem 26 anos. Ó, isso é bom. Há 4 anos dou aula em um supletivo de Caxias do Sul. Supletivo, tá? Ela dá aula. Poxa, tem gente mais velha, né? Tenho ela turmas, tem 26. Duas turmas do primeiro ano. Uma de manhã e uma de noite. Um cara casado tá pegando pra você. Ela tá vindo um aluno. Calma aí. Meu nome é Silvana e tenho 26 anos. Na minha turma da noite, tem um aluno que se chama Regis. Ó, o Regis, meu primo. Ah, o Regis. Regis Cristiano. Para aí, o Regis. Braço, Regis. Justo, Regis. Ele tem 37 anos, é moreno. Ah, não é o Regis. Alto. E tem luzes no cabelo. Caiu os pontos agora. Assim. Sempre que ouço vocês, lembro dele, porque ele usa bigode. E com certeza também escuta. Aliás, eu não sei se vocês já repararam e não sei se tem a ver com pretinho ou não, mas o que tem de cara de bigode, é verdade, velho. Aumentou o número uma de bigode. Uma galera aumentou. De bigode, cara. É verdade. É demais. Isso, alguma é coisa vai acontecer por causa disso. Demais, cara, demais. Aliás, sábado que vem no Patrola tem a matéria dos bigodes. Nesse sábado, rapaziada, Patrola pro Rio Grande do Sul. Isso aí, bigodes, bigodudos na área. Acontece que estou completamente apaixonado por ele. Bigode fazia isso com as mulheres. Ele é gentil e educado. Cheguei ao ponto de facilitar para ele nas provas. Que ele não perca mais um ano. Eu quero essa professora. Caramba, sei que ele é soldador e uma fábrica de anarreco. Soldador. E tem uma filha de 6 anos. Deve ter uma mas mão não desse sei, tamanho, assim. Não sei se é comprometido. Sabe soldar um ferro? Eu sou comprometido. Olha aí. Mas não tenho filhos. Vagabunda. O que é isso? Calma, rapaz. O resto da história é uma história de amor. Usou meu nome. Há muito tempo, meu casamento está difícil e gostaria de me aproximar dele, soldador. É sempre assim, né? A liberdade é fácil. Aí bota, é vagabundo e bota a culpa no casamento. Isso? Mas larga o marido e vai te entregar pro soldador. Calma, deixa a menina. Que coisa, isso me irrita, tio. Não, como assim, tio? Faço, Mr. P. Como faço para criar uma intimidade sem perder minha autoridade como professor? Estou muito confusa. Eu tenho, levo um negócio para soldar, já crio uma intimidade. Não tem um ferro quente para me soldar? Isso, tô precisando botar uma solda aqui no o negócio. Portão, arrumar o portão, sempre soldar. O portão da. E o meu marido não tá hoje, claro, quem sabe mais, vai lá. Isso, mais do que levar, leva ele até a casa dela para soldar pra na soldar casa o portão, e aí tem marido, o marido, cara, tá viajando. Ah. Alguém tem um portão que funciona aqui? Eu. É mesmo? Ela tem marido. Como é que tu vai levar? Como é que ela vai levar pra casa dela? Casamento. Ela tem que pegar um troço partido e levar. Eu preciso. Leva que você me solde isso. Que me solda todinha. Preciso que você me solde. Tá. Olha, cara, é um absurdo essa mulherada, eu te dizer. Ah, informação. É, coisa tá assim. Decepcionei muito agora com o ouvinte. A coisa tá assim, porém. Essas são as mulheres. As verdadeiras mulheres aparecem aqui no Pretinho, no anonimato do e-mail. É isso aí. Né? Anonimato não. Obrigado, Potter. Não dei e-mail, não dei e-mail, mas é isso aí. Vamos lá, Porazinho, vamos ver o que tem aí. Piadinha. Piada velha do Porém! Restaurante do Sunda! Aqui você encontra a melhor buchada da região! E é boa essa buchada? É boa! Grandes amigos, um homem e uma mulher estão na cama quando toca o telefone e a mulher atende. Ah, tudo bem, não te preocupa. É claro que eu entendo, foi bom ter avisado, hein? E o homem pergunta quem era e a mulher responde: o meu marido, avisando que vai chegar tarde porque tá jantando com você. Mais um. A esposa pergunta: então, amor, como é que eu tô com essa roupa? Tá parecendo uma sereia, querida. Então, estou linda! Não, tá sem bunda. Vamos pros classificados do Pretinho Básico, este momento é onde a audiência pode aqui fazer, vender, trocar, comprar, enfim, a gente faz de graça porque faz pra audiência do Pretinho Básico. Classificados do Pretinho. Meu nome é Yuri, sou de Tramandaí, escuto vocês todos os dias às 6 da tarde quando estou indo para a faculdade em Capão Novo, na Unisque. Ô, pessoal, as contas apertaram e estou numa sinuca de bico. Preciso vender urgentemente meu carro. É um excelente Escort L. 1989 é o ano. Álcool, o carro se encontra em ótimo estado, tanto a lataria, motor, amortecedores. Recentemente fiz toda a pintura do carro, troquei amortecedores, freios, setor da direção, bateria, entre outros. Repito, o carro está ótimo. Valor R$5.000 para os interessados. Interessados então entrar em contato por e-mail com o Yuri com Y. Não, Yuri. Yuri Teixeira, @hotmail.com.br. 5 mil, meu. 5 mil, meu. Um Escort. Tá caro, meu talado. Tá caro, tu acha, não, gente? Vale isso, mano. Quanto acha que vale, gente? 500, tá louco, gente. Faz assim, não pode botar preço no produto dos outros, cara. Um Escort. Fica a dica. Aquele salve, galera! Meu nome é Marco e gostaria de anunciar uma relíquia da minha extinta coleção de gibis. É a primeira revista Disney publicada no Brasil. É a revista número 001 do Pato Donald, de 1950. Que legal. Guardo ela desde 1993, quando parei de colecionar revistas. Está em excelente estado, pois conservo ela guardada num envelope lacrado. Só está com as páginas amareladas devido, é óbvio, à ação do tempo. Tô pedindo R$1.000. Quem é colecionador sabe do preço de uma revista rara. Mandem e-mail para marco.lopes@hotmail.com. Um abração, pessoal. Sucesso sempre. Um gibi custa 1.000, um Escort 5.000. Tu vai dizer que eu não tô louco, meu. Tu não tá louco, gente. Tá bom, meu. É isso aí. Os cortes custam mais que o gibi. É isso aí, velho. Gibi é raro. Sabe quanto é que tá custando o primeiro disco da tribo? Não. Não me vem com essa, Pause. 1.200. Tem um vinil com a tribo. Eu vou te falar uma coisa, meu filho. É uma porcaria o primeiro disco da tribo. Vai da som, tem Babilônia e chama. Eu lembro muito bem quando tu compusesse essa canção, quando pegou fogo no forno. É isso aí, Magnaldo. Tava fazendo um bolo, lembra? Tava fazendo um grande bolo. Fizeram um bolinho de laranja. Uma loucura, um bolinho de laranja. Batumou a parada. Tava uma loucura aquilo lá, né, Magnaldo? Vamos dar um exemplo pro Pauzinho, né, Pauzinho? Tô cantando reggae. O Pauzinho sabe todas as letras. Sabe que eu tô treinando esse guri pra me substituir, né? Não tô aguentando mais o palco. Vai ser o Falcatrua que nem tu. Não. Faz de tudo na vida. Eu não sou o Falcatrua, eu tô pelo reggae, Magnata. O Magnata tá pela bola 8. Bola 8 é a Vânia. A Vânia do bola 8. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. E ó, muito obrigado pela sua audiência. Olha, só tenho medo que a gente perca o emprego. Não, nada. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, com telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Está valendo. Vamos nós aqui então com o momento Bola nas Costas, o doutor Alceu. Manda bala. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Doutor Alceu, antes da sua participação, uma informação. Logo mais às 8 da noite, temos o Bola nas Costas aqui na Atlântida para os dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rio Grande do Sul agora conta com um programa com 2 horas e excepcionais reforços vindos da Rádio Gaúcha. O nosso querido convidado de hoje é o Eduardo Gabardo. Tá bem, queridos? Manda bala aí, doutor Alceu. Doutor Peter, vai começar a Copa América, doutor Peter. O Brasil já tá reunido no Rio. Ah, dia 3 agora. Brasil vai estrear dia 3 de julho contra a Venezuela. Brasil e Venezuela na Copa América. E o Mano tá com o jogador tudo lá, doutor Peter. Vitor, né? O Vitor do sul do país, o único Vitor. Que foi pra... É, o Vitor. Exatamente. Me deu saudade do Mano Menezes agora. Vamos ouvir rapidamente ele aqui. Os convocados do PB hoje são Almir, doutor Alceu e na ponto Pause. Isso aí, Magnato. O Mano escala bem o time, hein? E o goleiro do Figueirense, o Eduardo, tá se aposentando por causa do coração, doutor Pedro. Problema cardíaco. Goleiro já jogou no Grêmio. Eduardo Martini, né? Lembra, não, do não, Martini? O Eduardo, aquele que jogou da Série B. Jogou, pediu pra sair. 33 anos, Santana. Nunca fumou. Nunca fumou. Eu fumo e não tenho problemas. Nenhum problema. Santana. Só labirintito. É verdade. Não tem nada a ver com cigarro, né, Santana? Nada. Já está meio balançando o estúdio. Não. É a terra que tá girando. Era isso, doutor. Era só isso, doutor Alceu. Era isso, pô. Tá bem, 15 minutos para 7. Vamos fazer o seguinte aqui então. Nós prometemos e vamos ter que cumprir. Gordas. Depois que a gente conseguiu se indispor com todos os cornos conhecidos da Grande Porto Alegre e Grande Florianópolis, agora nós vamos nos indispor com as gordas. Sim, meu. E que acham que estão gordas, porque na verdade toda mulher acha que tá gorda, mesmo a anoréxica ela acha que tá 2 quilinhos acima. Toda mulher quer emagrecer 2 quilos. Né? Então nós vamos ligar aqui. Algumas mulheres seguindo o exemplo do corno. Nós vamos ligar, a mulher vai atender. Alô? E o Davi vai dizer: gorda. Classic! Vamos nós, aê! Liga aí, Arthur! Manda! Arthur já era pra estar chamando o telefone. Arthur tá muito, tá muito. Tá vivendo uma fase meio ruim na tua polaca. Casa. Calma. É a Tânia. A Tânia tá ouvindo, sério. Não, tá não. Cala a boca. Cala a boca, merda. Hebe Camargo da TV Com. Tira a mão. Cala a boca. Bora. Bento pequeno. Bora, tu passou o telefone. O programa inteiro com o telefone na mão. Tô falando com um amigo nosso. Cara, ninguém vai atender essa merda. Ela não vai atender. Para, gente! Sua chamada está sendo encaminhada. Ela tá ouvindo, cara. Olha só. Ela tava ouvindo o programa, por isso não atendeu, cara. Pode. Não pode falar quem é, gente. É, gente. Galera. Tá bom. Gente! A Sabrina, meu. Deu. Ô, meu, bota no ar aí, ô corno. Bota no ar aí. Gorda. Alô? Gorda. Quem é? Gorda. Ai, só pode ser coisa do pretinho. Gorda, gorda, gorda, gorda. Linda, gorda. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tentei que eles não ligassem, porque eu falei, ó, só vale ligar pra gorda. E tu não é gorda, né? Entendeu? Não, na verdade eu sou, né, Alexandre? Ó, todas acham. Olha, que são. Na verdade, eu devo estar assim, uns, eu acho que uns 5 ou 6 quilos acima do peso. Não, não é verdade. Dizem que gorda é. Verdade sua. Onde é que tu tá agora, Rodaica? Tô na redação, aqui na TV. Ah, você vai ser redação agora? Ótimo. Tá ótimo, então. Olha só, tem mais 10 minutos aí, depois casinha. Tá, beijo. Tchau, valeu. Manda aí, gostei de ligar pra casa. Sadi, meu, Sadi. Mais Saí, um. Saíde. Mais um, tem mais um aí, só mais um. Vai mais um aí, mais um. Mais um. Só mais um. Só mais um. Quer passar manta, cara? Não, caiu. As amigas do Cid, aquelas. Ah, e tem. A Jussaura. Capazinha, ele tá com sarampo ali, cara. A Jussaura? Pra Simone, pra Simone. Pra Osvaldo. Liga qualquer um dessa lista que tá liberado, cara. Aí, vai, aí. Aí, ó, tá. Ivete Sangalo. Não, Ivete não, não fala que essa tá gorda, não. A Ivete é nossa amiga, não vale. A Ivete é forte. A gorda é forte. Olha. Ligaram para a Matilde? Para, Cid. Alô? Gorda. Quem é? Gorda. Quem é? Gorda. Gorda. Quem tá falando? Gorda. Alô, Débora. Oi. Aqui é o Brito. Ô, Débora. Essa é uma brincadeira, a gente tá aqui no Pretinho. É uma brincadeira aqui, Débora. Débora, é o Peter, Débora. Olha, eu já tô sabendo que vocês me colocaram no Pretinho, porque todos os meus amigos estão me falando. Não, Débora, mas sabe qual é? Que é a brincadeira agora, não sei se tu tá ligado, aqui na semana passada, retrasada, enfim, no último mês, a gente passou ligando pra um monte de cara e dizendo... Corno. E como o corno não ia funcionar com as mulheres, nós pensamos em, tá, então vamos ligar pras amigas mais chegadas e dizer gorda. Eu dei teu número, Débora, desculpa. Vocês viram que eu, quando eu atendi, eu tava super feliz, achei que era brincadeira, daí quando começou a me ofender desse jeito, eu fiquei triste, né? É que toda mulher acha que tá gorda, mesmo não estando, que é o teu caso e de todas as, pra quem a gente ligou até agora. Ah, então tá, que bom. Tá, beijo pra um ti. Um beijo pra você. Tchau, até mais. Débora, informação, Débora. Tá bem, obrigado. Era isso então, brincamos hoje de gorda. As mulheres, elas Tânia Carvalho, nós ligamos, a Tânia não nos atendeu, a Rodaica que nos atendeu e a Débora de Oliveira que nos atendeu também. E a próxima gorda vai ser você. Eu quero brincar de gorda hoje. Eu quero. Uma piada, vai! Piada do pobre! Maravilha! Supositórios frufru! O supositório que não dói no seu bolso! Opa. E aí, no hospício, um dos loucos estava preparando uma festa. E aí, curioso, o médico perguntou pro louco aí: o que tá fazendo aí, louco? Estou preparando a festa da minha mãe. Uma festa? Sim, a festa surpresa da minha mãe. Tu quer que eu te ajude aí, louco? Não, não, a minha mãe já está me ajudando na festa. Fala, Geiso. Uma loura e uma morena. Ô, Geiso, não vai mandar um alô pra Caxias hoje? A gente tava em Caxias. Um alô, galera do Pepsi Club, do Angus Americanos, da Rádio Atlântica da Caxias, da toda a rapaziada da festa. Galera, galera do hotel lá, que galera do Intercity. E de a galera curtiu muito, meu, a nossa festa. Que bom. Que tu achou do DJ Porã? O DJ Porã é muito bom, balada. É bom, é bom. Agora é o novo fat do DJ Porã e Geiso. Isso, o Geiso é o Fina. O Geiso é o Fina, eu sou o cabeção, né? Que tá mais gordo, né? E o Paus é o Fino. É. Vai, Geiso! Uma loira e uma morena, balada, foi passear no parque, assim, aí a morena vira pra amiga, assim, ah, de tadinho, um passarinho morto, que judiação, balada. E a loira olha pro céu assim, aonde tá o passarinho? E aí, Davi? tem um cara falando de corno. Corno. Não divulguem meu nome, diz o cara. Corno é uma coisa que nunca vai acabar no mundo, né, cara? Enquanto houver mulher, não. Não, não. Oh! Feito! Estou sempre ligado em vocês, não pego o programa, blá, blá, blá. Tanto que sábado alguém viu algumas manias de pobre, entre elas estava colocar a garrafa PET com água em cima do relógio, d'água, né? Para gastar menos energia elétrica. Isso. É claro que isso não funciona. Não, não, na realidade foram as manias de pobre, aí se falou de botar água dentro da garrafa PET e guardar na geladeira para tomar depois. E aí eu lembrei. Empobreceu mais ainda. Que é uma mania de botar um monte de garrafa cheia d'água em cima do relógio para economizar. No relógio que mede a luz, a energia elétrica, né? Isso, quem tem essa muita ideia? Gente que acredita. E aí diz o cara esse que ele tem a origem dessa história. Vamos ouvir. É uma história de corno. História chata. Uma mulher casada, diz ele, colocava uma garrafa PET em cima do relógio como um sinal de aviso de que seu marido não estava em casa. Um sinal pro cara chegar aí, né? Cara, tu vê só. Mas como o marido dela viajava muito, os vizinhos e amigos perguntavam o que significava aquela garrafa em cima do relógio. Aí ela inventou que a garrafa em cima do relógio significava que gastava menos, entendeu? E isso, por causa de um corno, fez com que agora todas as pessoas achem que uma garrafa em cima de um relógio fatura menos. Na verdade, fatura mais. Quantas histórias, né, não devem ter essa origem? Fico pensando aqui. Provavelmente todas. Botões. Que loucura, que coisa de louco. Já pensou se as rosas em jardins foram feitas pra isso também? Que pensamento romântico esse. Tu vê só. Eu tenho aqui, tem aí, porra? Falando em romântico, eu tenho aqui pérolas do arroba... arroba cara underline romântico no arroba Twitter. Arroba cara underline romântico isso no aí. Twitter. Querida, minha ex ligou. Ela nos convidou para um banho de piscina na casa dela. Vamos? Ai, nada. É a vida do porão, porão é assim. Moço, pra mim duas bolas de sorvete de chocolate com cobertura. Pra ela uma bolinha pequena de sorvete de abacaxi light. Gorda. Você quer que eu escreva uma poesia para você? Tô vendo o jogo agora. Vai no Google e escreve poesias. Amor, amor, vem rápido aqui no banheiro. Olha só o cocôzão que eu fiz. Eu faço, gente. Cara, isso aí tem que mostrar. Tem que mostrar. Isso é arte barroca, né? Claro, arte barroca. Arte barroca. Eu tiro foto e mando para meus amigos. O Bernardo esse dia fez um. Eu vou mandar guardar pro papai ver. Eu sou um capromântico incurável. Que coisa de louco, hein? Um capromântico. Capromântico é quem gosta de tirar foto? Não, eu gosto de carpaccio. Aí a última do cara aqui. Amor, amor, faz esse striptease mais pro lado, tá bem na frente da TV. Valeu, aí, muito boa. Olha só, cara, a notícia abaixo foi publicada, a coluna que eu vou ler agora abaixo aqui no texto, foi publicada na coluna policial do Jornal do Povo, em Cachoeira do Sul. A notícia era a seguinte: acusado de tentativa de furto, o jovem Maurício da Silva Xavier, o Peidinho, de 19 anos, foi preso no final da tarde de ontem e recolhido ao presídio estadual de Cachoeira do Sul. Dentro de um saco plástico apreendido com os suspeitos, policiais encontraram 2 litros de uísque, 5 garrafas de refrigerante, 18 latas de energético e 4 garrafas de vodka. Nenhum pum, nada. O Peidinho nega que tenha praticado o furto. Ele alega que recebeu o saco através do muro, se negando a revelar o nome de quem supostamente teria cometido o delito. Leitores que colaboram com o Fórum do Leitor fizeram os espirituosos comentários que eu vou ler agora. O melhor título para esta matéria teria sido: Brigada Prende Peidinho. A pergunta segue no ar. A pergunta que fica no ar é: quando a Brigada Militar irá soltar Peidinho? Pior é a provável próxima manchete: juiz manda soltar Peidinho. Daqui a pouco vai iniciar o movimento Soltem o Peidinho Já. Para peido preso, tome Luftal. 2 presos na viatura, um deles pergunta: foi você? E o Peidinho: não, fui eu. E aí, Cidão? Boa noite. Boa noite, Cidão. Seja você bem-vindo. Sabe que as pessoas ficam bagaceiras quando você não está presente no programa. Eu já soube disso, Cidão. Eu notei. E eles me ligaram. Cala a boca, cala a boca. Tu ligou pra cá. Cala a boca, com você eu não quero o assunto. Você é um dos piores aqui dentro. Cid Moreira ligou alcoolizado pro programa. Bebo, tava bêbado mesmo? Eu queria falar na sexta. Em local pra não menores de 18. Ah, como se você não fizesse aquilo. Eu tenho 32. 32 o quê? Eu tenho mais do que isso. 32 é o diâmetro da corcunda. Ah, então pode ser. Eu estava apenas conversando com a Charlene. Charlene. Charlene. E o Salmão. Uma princesa. Filho. Vou fazer agora seu babaca. Como vai, Jussaura? Jussaura não tem falado mais. Briguei com ela na quarta-feira. Oh, quarta? Quarta-feira. Que engordou, Jussaura, né? Está um bagulho. Um jaburu. E não se lava mais. Linda, né? Ah, foi. Quando ela tinha 72, estava belíssima. Mais. Não se lava. É linda. Quem é linda? A Jussaura é linda. Cala a boca, você é um guri de merda. Não entende nada da vida. Eu não sou ainda. Guri, eu sou Caetano. Desculpa, mas você é um guri. Comigo você é um guri também, sua bichona. Que isso, Cid Moreira? Eu estou querendo fazer os salmos hoje. Eu sou amigo do Gil. Eu não vou responder para você. Tá, Cid Moreira, então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu te falar, vamos aos salmos. Os salmos. A partir de agora, Cid, tu tem 1 minuto e 40 segundos para começar e concluir o salmo de hoje. O mágico Cronos vai desvendar os mistérios. Vamos aos salmos. Ele demitiu isso, velho, enlouqueceu. Vá tomar. Que é isso? No Teodoro e Sampaio, este salmos aqui. Na dupla sertaneja, Teodoro e Sampaio. Mas por que tu brigou com a Jussaura, filho? O Eno é meu amigo e companheiro. O Eno é um cara especial. Coleciona roelas prateadas. Tem uma coleção sensacional. Tem também. Cala a boca, não estrague o que eu estou fazendo, estrague, babaca. Cara, pelo amor de Deus. Não, Chico Porão, ele é lindo. Bichona. Uma noite o Eno foi no forró, dançou demais e acabou perdendo uma roela, que para ele vale ouro. Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo. Quem tá com a roela do Eno? Quem tá com a roela do Eno? Não adianta disfarçar. Quem ficar escondendo? Nem adianta. Quem tá com a roela do Eno? Na confusão, então chamaram a polícia, que já chegou descendo pau e batendo. Eu só sei que apanhou. Até que não tava com a roela do Eno. Mas nos tumultos eu estava de olho. Cid, não deu pra acabar. Ah, eu vou terminar. Não deu pra acabar, terminou. Acabou o Pretinho Básico desta segunda-feira, seis da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Voltaremos amanhã às 13 horas. Tchau, boa noite. Vem aí depois da Voz do Brasil, o Bola nas Costas. Tchau.